Ground American 980 requesting to start one engine idle power at the gate. Ahead, American 80. Roger, American 980. We'll maintain our position waiting on our clearance, but requesting to start an engine at the gate. Negative, negative, start up. Expect your clearance to American 980. American 980, roger. Obrigado, tráfego passando o marcador externo, bandeirante da Força Aérea, vento 180 com 4, Alfa e Juliette. Força Aérea 2291 na torre de controle. Ó. Então, pode prosseguir até o pátio 3 e primeira direita, o Juliette mais Juliette, frequência livre a estacionar. Alô, gol 1260, portão 5 para estacionamento. Visita aeronave de pequeno porte que está ingressando no pátio 3. Após autorizar o seu pushback estacionamento, portão 5, chame o táxi. Positivo, então vai aguardar a aeronave após autorizar o pushback estacionamento, 1260. Paulo, mais direto, pode escolher qualquer serviço no pátio 3. M. Podemos escolher qualquer serviço. Ah, não, vim no balizador agora, se possível, solo. É o combustível, por favor. Adiante. Gente, em contato com a Infraero, o Jet mais Juliette. Cruzamento do aeródromo. Contra o vento da 1-0, vai dando para o cruzamento. Alfa, vida Juliette. Você é 2291, torre de controle? Salvador, Força Aérea 2291. 2291, checa o trem, pista 1-0, deslocada em 1.200 metros, os primeiros 1.200 estão fechados devido a obras. Vento 190, 129, tem um pouso autorizado, checa o trem. Força Aérea 291, trem baixado e travado. Confirma ali o pouso? Confirma, pouso autorizado. Os primeiros 1.200 estão fechados. Dona Vilma, pouso autorizado. Os primeiros 1.200 metros fechados. O observador confirma referência de pouso através do hotel? E? Confirma referência de pouso através do hotel? Um pouco mais à frente. Afirma, um pouco mais à frente do hotel. American 90, Red Cop. American 980, go ahead. American 90, que é Salvador, Miami. Flight level 380. Airway up to 20. Until Teresina, after up Zulu 7, up Zulu 7, after flight road plan. Take off runway 10, after take off left turn, Momo, departure, flock transition. Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Momo, departure, flock transition. Skok 5574, and contact control, Salvador 119.35. American 980, roger, copy is clear to Miami, climbing to flight level 380, we'll use Upper Zulu 20 to Terracena, Upper Zulu 7 to Berlin, flight plan route, there'll be a Momo departure, flock transition off of runway 10, left hand turn, squawk 5574 and 119.35. Correct, copy, American 980. Clear to push back and start up, report for taxi. American 980, yes sir, and we will need to start up one engine here at the gate number 11 and then we'll call for pushback. Roger, report call to pushback, American 980. American 980, roger, good day, thank you. Taxi gol 1260, 144 a bordo, 3 horas alterna Salvador. 1260, táxi autorizado, direita, Jean Juliette, depois prossegue via Alfa, mantendo a minha escuta atento da Delta. Positivo, direita, Juliette, prossegue via Alfa, mantendo a sua escuta no 260. Ajuste no 0 no 4. 1014, gol no 260. Eu não conheço o Forte, eu no meu pé, para de escutar. Alfa Victor Juliette mantém regras de voo visuais, corredor forte, na escuta para regresso, Alfa Victor Juliette. Na escuta para regresso, Alfa Victor no 260, autorizado chamar a torre agora em 1.6, ajuste 1.0 no 4, tem ótimo voo e aproveite só em Recife. Muito obrigado, a gente vai passar rapidinho lá, valeu. Torre Salvador, bom dia, gol 1.260, táxi via Alfa, bora prosseguir no mesmo. 7 gol 260, autorizada a Delta. Temos um bandeirante da Força Aérea sobre a pista. O mesmo vai liberar a via hotel para o pátio militar. Na sequência, autorizado ingresso e decolagem de pista no zero. Vento 190 graus com 10 nós, 1014 no altímetro. Positivo. Livre Delta, linha e decola da 10, gol 1260. Para informação de trás, também temos um César 50, está mantendo a linha litoral norte de Salvador, mantendo o número pés afastando de Salvador, ok? Positivo, gol 1-2-0. 2291 livrou, parte militar, frequência livre estacionar. Salvador, gol 1-2-0. 1-2-1, confirma mensagem. Livrou a pista, frequência livre estacionar. 1-2-0, livrou a pista, frequência livre estacionar. 1-2-0. Poderia tirar uma dúvida, essas aeronaves fazem voo internacional, estão decolando 1.800 metros de pista para fazer a voo de longa duração? Eu tô com o americano aqui que questionou aí a disponibilidade da pista. Ele normalmente faz Salvador Recife, Recife Miami. Hoje ele vai até direto Miami. Eu creio que vai decolar sim. 1.800, um voo desse parece que é pouco mesmo. Tá certo, obrigado. Nada. 260, decolado aos 29, controle 19-35, boa viagem. Muito obrigado, boa tarde. Como é que se Ragolfo prossiga? É, estacionado na Galabata, para acionar o Cidalima, mas Ragolfo com 80 para a Silva, agora uma a bota. 15, condição ajuste 1014. 1014 é porta 40, fibra, que tem porta. Controle, boa tarde, gol no 2-0, decolando de Salvador, 4560. Está em contato radar, serviço de vigilância, submantenha 390, já está autorizado pelo centro direto Caju. Direto para Caju, gol no 2-0. Segundo piloto comando Capitão Erma, realizar um sobrevoo aqui de 30 minutinhos e depois realizar um toque arremetida, também nada batendo no choque. Gente, na minha escuta então, o time do 1014 no 004, chame para o pouso. Na escuta da torre, chamará para o pouso, guardião 02. Patrão, ligou no 260, poderia informar a distância para a costa de Sauípe? Em milhas do VOR em Salvador? Tio, deixa eu puxar aqui, deixa eu adiantar. Tá ok, obrigado. Falou, Salvador é o gol. Perdão, senhor, o gol no 777. Que chamou? É o gol 777, só teria saído da prevista. Gol no 777 para Porto Seguro, nível 320. Provável saída será Deldiné. Deldiné, gato. 1-2-6. Como é que você erra golfo na escuta? Profunda. Estou tendo decolada 1-0 ou 1-7? Sim, agora de coordenação, o Max Serra Golf, mantendo a minha escuta, mais 2 minutos eu pago sua cota. Zero, chama Recife agora na frequência 125 decimal 45, gol no 2-0. 125-45, obrigado, boa tarde. Boa. Zero, chama Recife agora na frequência 12545, uma boa viagem. Agora copia? Copia, prossiga. Cruzeiro do Salvador, conquista 080. Decoladão no 7, curva direita, perfil Gole, Eval, após direto conquista. 5001 é o código, frequência do controle 199, decimal 35, torre 1, 18, decimal 6. Agora, cliente das horas 17 para conquista, subida gole, transponder, Val 5001, controle 5 2 5 2 6, mais Thiago. Falando 7 direita, gole Val direto, 5001 é o código. Mike Serra Golf, para acionamento taxa da colagem, chama agora a torre 1 no 8, decimal 6, ajustando 0 no 4. Qual o pádio que se encontra e o PLB? Único no pádio da Bahia Castelo. Já, o fim da Baeté, pádio 5? Bata. Ciente, bata, copiado. Chama agora a torre 186 para acionamento táxi da colagem, Mike Serra Golf, bom voo. Obrigado. Para o táxi da 3895, com 73 a bordo, temos 4 horas e 30 com fim. E 01 no POB 04 no 04, Índia Alfa, mantém escuta cidade. Uma chama na cidade Alfa 389. Cruzeiro BV5, pode chamar, torre 1 no 8, décimo 6, ajustinho 0 no 4, tenha um bom voo e outro final de semana. 386 e 14, tá? 389. Torre Utan 3895, boa tarde. Torre Salvador, Utan 3895. 3895, aliar e manter a pista 1-0 a partir da cabeceira deslocada à sua direita. Gente, ali mantém após a cabeceira deslocada, Utan 3895. Dia 102, Torre. Mas escutar. Perdi o contato visual, poderia confirmar a altitude e a posição, por gentileza? Estamos a 20 pés aqui, próximo do shopping. Ok, certo. Então, 3895, decolagem autorizada, pista 1-0, 190 com 10. Sente, autorizado, decolagem da 1-0, 39. Our ground American 980 is ready to push from gate number 11. Here to push, report for taxi American 980 informal and the first 1,200 meters runway 10 impractical. Okay, threshold displaced. American 980, roger, clear to push off of 11. We'll call you when ready to taxi and runway 10 will be fine, sir. Jamaica 90. 6 Fox, para ingresso no Interlagos. Ingresso. Chester, Interlagos, o repórter visual com a pista para você, Fox. Bota quando visual. 3895, decolado aos 39035, atual do Gás. 3935, bom trabalho, tá? 3895. Doutor em Salvador, boa tarde, bom dia, tá? 3895, na Dael, cruzando 1600, órgão da paratransplante. Contato radar vigilância, tá? 3895, submantendo 34. Sobe pro 340, tá? 3895. Dois, considera o solo aos 40, frequência livre estacionar, tenha um bom dia. Frequência livre estacionar, um bom dia, grato, 02. O 1-7, copia? Bravo XC Fox, chame torre, 118.6, Bravo XC Fox. 18.6, Bravo XC Fox, você, senhor. Raposo. Tipo 7, quanto cópia? Próximo, tipo 7. Salvador, Porto Seguro, 320, autorizado, aerovia Peruí 50, decolada 10, curva direita, subida da EL, transição de NER, código 5575, frequência do controle em 1.9.35. Copiado, nível 320 para Porto Seguro, Peruí 50, decolada 10, curva direita, na EL de NER, transponder 5575, controle 11935, gol no 777. Se você está correto, portão 4 enquanto para puxar pega o funcionamento. Chama a galera. Interseção, chame para ingresso e decolagem. Se tiver como agilizar as manobras para decolagem, eu tenho um César 150, aproximadamente aí 4 a 5 milhas afastando a final, ok? Se tiver como decolar de imediato. Plano para Rio de Janeiro, nível 38. Afirma. Enfim, informação em curso agora. É Mike? Ao azul 4107, aguarde coordenação 380. Salvador 3191, informação Mike. Gente, Galinhão 3191, nível 360, aguarde coordenação. Número 2 para a cópia. Claro. The ground American 980 is ready to taxi. American 980. Approve a taxi and everyone after Juliet and Alpha report before Delta. Report before Delta. Um 3895, chame Recife agora na frequência 1.28.8. Tá 3895. 288, tá 3895, bom trabalho. Bravo XC Fox Trot, pista no 7, pouso autorizado, vento 180 graus, 1129. Livre pouso, 9 no 7, Bravo XC Fox. Equador, gol 1777 na posição 4 para o pushback acionamento. Brisado, sem para o táxi, gol 1777. Brisado, sem para o táxi, gol 1777. E mantém nível 080 no perfil da saída agora. Vai, Thiago. Serra Mais Golf sube inicialmente, subindo para o 040, Serra Mais Golf. Todo Loba, o Mike Serra Golf, é? Partiu na saída agora, subindo inicialmente até o 40, conforme a restrição da carta, o Mike Serra Golf. Serra Golf. Controle Salvador, é o TAM 8001, passa 160 para 150, informação Lima. Esse mantém o 050 na chegada à Mari, aguarde LS X-Ray, pista no 0, ajuste 1014, então 8001. Com os primeiros 1200 metros impraticáveis. 8001, desce para o nível 50, Mari. É, a intenção é efetuar final RNAV 10. Sente, é prevista após etapa e vá para o CRV 366 para o RNAV 8001. Confirmando após etapa 366? Perfil da Mari até etapa, após etapa 366, CRV 366. E prossegue na chegada da Mari até etapa, após etapa 366. Capital Ground, American 980. Go ahead. Yes, sir. Our cabin is still completing some safety checks. We may need to hold for a minute. Is this a good spot right here? We didn't want to block Alpha or Juliet in any way. O táxi chegou no 777, estamos alternando com fins com autonomia de 2 horas e 30 minutos. O POB 151. 151, 4 e 30, e alternativa? Alterna com fins. Aguarde para o táxi, mantém a posição. Mantém a posição, 777. Confirma, American 90, mantém a posição? American 90, good, thank you, maintain position. Roger. Bom, 1-777 autorizado o táxi via India Alpha, mantendo a minha escolha atenta da Delta. India Alpha vai manter antes da Delta, 1-777.